Gente, divulgue essa hora da misericórdia. E aqui é de domingo a domingo. Aqui não para, não. Filhos queridos, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta? Cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Fala conosco. Fala comigo, e o texto de hoje, Lucas 1, 39 a 56. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que esperava estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que acreditaste. E Maria exclamou: Minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, as gerações me chamarão bem-aventurada, porque realizou em mim maravilhas. Santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou-os de corações soberbo. Derrubou dos tronos poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu de bens os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera ao seu pai Abraão, e a sua prosperidade para sempre. Maria ficou com Isabel aproximadamente 3 meses. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é magnífico. Bom, Magnificat foi o canto de Maria que a igreja reza todas as tardes nas vésperas. Mas tudo o que se celebra hoje, Maria proclamada assunta ao céu, como se nós rezamos no terço. Não sei se você é de rezar o terço mariano. Eu sou o terço mariano. Aqui a gente reza o terço da misericórdia, mas o terço de Nossa Senhora, um dos mistérios é Maria assunta ao céu. A igreja proclama que ela foi elevada de corpo e alma junto a Deus. Mas tudo se resume numa frase que Isabel disse a ela: Bem-aventurada és tu, porque acreditaste. Bem-aventurada és tu, mulher de fé. Bem-aventurada és tu, assunta ao céu. Cheia de graça, como disse o anjo Gabriel. Cheia de graça. Plena do Espírito Santo. Mãe, agraciada. Hoje a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. Se a palavra